RFM Orléans. Só pode ser uma cor tão bonita, só pode ser uma cor.

então e continuamos com as nossas belas músicas e com a emissão O Fim de Semana à Porta, e estamos à escuta de Jorge Ferreira, Desgarrada de Saudade. Agora espero que vocês estejam aí todos bem desse lado e uma ótima sexta-feira para todos. Com Preto, e vimos de ouvir Jorge Ferreira, A Desgarrada da Saudade. E vamos continuar então com o grupo musical de Bora Lá. Ai, que coisa boa. Vamos lá ver se é boa ou não. Então, boa escuta e uma ótima manhã aí desse lado, à escuta da Rádio Arcancial 96.2. Farinha, mãe há só uma. Isso é verdade, que mãe só temos uma. Chorei tanto, quando perdi minha mãe, que até meus olhos ficaram sem uma gota de pranto para chorar por mais alguém. Dos desgostos que há na vida, daquela mulher

por uma lágrima tua, que alegria me deixa de matar. Ora então, 10 horas e 14 minutos, já vimos de ouvir O Dia Paisão por uma Lágrima. E vocês estão à escuta da Rádio Arcancel 96.2. E então vamos continuar com as nossas belas músicas. E quem vai ser? Vai ser Jorge Guerreira. Ela está chapada. E este cantor estará cá no dia 22 de Abril, no baile que a Rádio Arcancel organiza na Sala de São João de Belão, na Sala de Festa de São João de Belão, e também com os nossos Capa Negra. Então, vamos ouvir o Jorge Guerreiro, Ela Está Chapada. De prata de uns amigos, eu fui convidado para jantar. Eu levei minha mulher, mas pedi-lhe então: por favor, não bebas, não. Sei que ela gosta de uma festa, fiesta. Sei também que gosta de beber. E por fim aconteceu. Foram duas seguidas, vinho e champanhe e chandon. Depois whisky no café, e quando se pôs de pé, queria dançar um malhão. Tirou os sapatos, foi bailar, e todos na mesa a olhar. Esta mulher enlouqueceu, toda a noite bebeu, e agora quem paga sou eu. Estão à escuta do fim de semana à porta, apresentado por Lourenço, das 9 ao meio-dia. Sei que ela gosta de uma festa, fiesta. Sei também que gosta de beber. E por fim aconteceu, toda a noite bebeu. E agora quem paga sou eu. Chegamos em casa, bem de madrugada. Ela está chapada. Festa animada, ela está chapada, e ela está chapada. Chegamos em casa, bem de madrugada, e ela está chapada, e ela está chapada. Bebeu toda a noite, que festa animada, e ela está chapada, e ela está chapada. Mas não. Acabemos de ouvir então Jorge Guerreiro e continuamos com José Malhoa, Só Mais Uma. Fui cantar na minha terra, era noite de lua cheia e o povo a dançar. A poeira levantada, quando a balta apertada, todos queriam cantar. Até vi Dona Maria com os Zedas Concertinas de mão dadas a passar. E o marido da vizinha, escondido com a prima, também estava a gritar. Só mais uma, só mais uma. Eu dei uma e eu dei duas e a malta continuava. Só mais uma, só mais uma. E pela madrugada a nossa festa não parava. Só mais uma, só mais uma. Eu dei uma e eu dei duas e a malta continuava. Só mais uma, só mais uma. E pela madrugada a nossa festa não parava. Te foi aquecendo, palharico prometendo, era só amor no ar. Todos cheios de alegria, cantando esta cantiga, a passar de par em par. E o Zé com a Maria, quanto mais apertadinho, loucamente a beijar. E o marido da vizinha, com a prima agarradinho, não parava de gritar. Só mais uma, só mais uma. Eu dei uma e eu dei duas e a malta continuava. Só mais uma, só mais uma. E pela madrugada a nossa festa não parava. Só mais uma, só mais uma. Eu dei uma e eu dei duas e a malta continuava. Só mais uma, só mais uma. E pela madrugada a nossa festa não parava. Tenho uma formiga vinha dentro de mim. Foi por amor e paixão que eu fiquei assim. Meu coração bate que nem um formigueiro o dia inteiro. Aquele rebuliço, eu já nem sei nesta vida o que faço. Parece até que me fizeram isso. Ai, que coceirinha no meu coração. Tenho uma formiguinha dentro de mim. Vou por amor e paixão que eu fiquei assim. Tenho uma formiguinha dentro de mim. Foi por amor e paixão que eu fiquei assim. Ai, que coceirinha no meu coração. Tenho uma formiguinha dentro de mim. Foi por amor. Arc-en-ciel, c'est du soleil, soleil. Plein les oreilles, plein les oreilles, plein les oreilles. Ora, 10 horas e 26 minutos e estamos à escuta da emissão com o fim de semana à porta. Ora, então tenho aqui uma dedicatória que hoje é de um dia... Um dia lembrado, que é um disco pedido da parte de Margarida Valente, que hoje ela está de parabéns, e então vai ouvir a cançãozinha dela, que disse para eu escolher, e foi eu que escolhi. Então eu vou passar aqui a canção de Jorge Ferreira, Parabéns, Parabéns, que hoje ela tem um dia especial e faz 59 anos. Então, de minha parte, um bom aniversário, tudo bom. E muita saúde é o que a gente precisa. Então vamos ouvir Jorge Ferreira, Parabéns, Parabéns. Caminhada do teu traçado caminho, de altos e baixos que a vida tem para te dar, que encontres sempre muito amor, muito carinho, que uma razão que incentiva a celebrar. Mais um aninho, mais um sonho, uma quimera, juntinho aos outros que na vida tu já tens. Felicidades por mais uma primavera e parabéns, parabéns, parabéns. Parabéns, parabéns, nesta data tão querida, e que esta folha virada seja sempre recordada no calendário da vida. Parabéns, parabéns, e muitos anos de vida.

mais sorte só Deus é quem saberá. Para Inglaterra, para América do Norte, se lá tiver mais sorte só Deus é quem saberá. Vives o povo que vai manter as tradições bem vivas da pátria mãe. Viva esta gente hospitaleira e não há gente como a gente da Madeira. Essas raízes que noutro solo pegaram, essas raízes geração, têm a voz de outra geração, mas são lembradas da terra que os pais deixaram e porque que aí ficaram separadas da nação. Mas são lembradas da terra que os pais deixaram e porque que aí ficaram separadas da nação. Vives de povo que vai manter as tradições bem vivas da pátria mãe. Viva esta gente hospitaleira e não há gente como a gente da Madeira. Tão difícil de apagar. Só quem está longe reconhece e vai manter a saudade que se acende. Tão difícil de apagar. Vives de povo que bem mantém as tradições bem vivas da pátria mãe. Vive esta gente hospitaleira e não há gente como a gente da Madeira. Já sofri e até chorei sozinho, sem ninguém. Mas de repente apareceu o amor que em mim nasceu. Thank you. você soe meu bem com todo meu calor. Sei que agora Ora, 10 horas e 42 minutos, estamos quase a 2 horas passadas da emissão com o fim de semana à porta. Ora, e tenho aqui mais uma dedicatória que é da parte do Cissaruga de Chetanov Soluar para todos os seus amigos e para todas as pessoas que o conhecem e não esquecendo a equipa dos caçadores aqui de Orleão que caçam em Chetanov Soluar. Então, para ele, eu desejo-lhe um ótimo dia, tudo bom e muita saúde. E vou passar aqui uma desgarradinha por Confraria da Alegria da nossa tarde, via Rádio Luso. Então, para ele, um ótimo dia e uma boa escuta e fiquem bem à escuta da Rádio Arcanciel 96.2. Nossa tarde está a Praça da Alegria, está a nossa Concarada, está a nossa Confraria. É para saber, hein, amigos, que o canário tem juízo. Oh, Concarado! E o canário tem juízo, que não está nada gravado, isto é tudo de improviso. Manda-nos um grande abraço. minha e agora com mais calminha, assim é que tem que ser. Oh, assim é que tem que ser. Onde está a nossa confraria? Está o Quinto com todo o prazer. Estamos tão bem dispostos a de comer e de beber. Que somos tipos porreiros de Viana do Castelo. Nós hoje somos os primeiros. Viva o grão mestre da confraria. Dai palmas para o timbaleiro. Mais outros que aqui estão. Dai palmas para o timbaleiro. Mais outros que aqui estão. E também para os cantadores que fazem este serão. Cada um sabe o que come. Estão a ficar mal disposto, que já estão cheio de fome. A cantará desgarrada, mas que coisa tão bonita. A cantará desgarrada, mandarão-me sentar à mesa, mas comida não há nada. Tem cuidado com o que comes, que eu tenho cuidado com o que bebes. Boa tarde mais uma vez, boa tarde mais uma vez, para quem em casa nos vê. E uma grande salva de palmas, agora é para a RTP. Ora, então aí vimos de ouvir uma desgarrada que foi pedida da parte de Ser Saruga de Châteauneuf-sur-Loire. Ora, e vamos continuar então, eu tenho aqui mais uma dedicatória, que é da parte de Madame Valente de Saint-Jean-de-Blanc, da parte da sua irmã, para Margarida Valente, que é da parte da sua irmã, e Fernando Valente, do seu cunhado, que lhe deseja um ótimo dia de parabéns, que ela hoje está de parabéns, que faz o seu aniversário. Então, para ela, e pediu-me para passar então o Carlos Pires, o Vira de Fafe. Então vamos ouvir o Carlos Pires. Thank you. faixa nova, de beleza não há igual. Procura a justiça de paz, é por trás do tribunal, é por trás do tribunal que a justiça se garante. Basta olhar para a estátua, pois com paz ninguém faz. Ora, então vimos de ouvir o Carlos Pires Rubira de Fafo, que foi pedido a Madame Valente para a sua irmã Margarida Valente, que está de parabéns hoje, que lhe desejam um ótimo dia. Ora, e vamos continuar então, e vamos com quem? Com Rubem Aguiar, a música do Gago. Ora, 10 horas e 53 minutos e vocês estão à escuta da emissão do fim de semana à porta, apresentada por Lourenço. Estamos quase na segunda hora da nossa emissão. Espero que vocês estejam a passar uma ótima manhã aí desse lado, à escuta da Rádio Arcanciel 96.2. Ele dizia assim pra sua amada, de uma canção que dizia assim: você que nunca cagou, nunca cagou, nunca cagou, nunca cagou, nunca cagou, nunca gostou de mim. E só me mijou, me mijou, me mijou, me mijou, me mijou, me mijou, me jogou fora. Eu que te fu, que te fu, que te fu, que te fu, que te fu, que te fu duramente. Que metestes no cu, no cu, cu, no cu, cu, no concurso de freiras, me tornaste uma pu. Uma pupu, uma pupu, uma pupu e donzela. Um dia um gago me falou que a mulher que ele tanto amou foi embora. E entre frases escutadas, ele dizia assim pra sua amada, numa canção que e dizia assim: você que nunca cagou, nunca cagou, nunca cagou, nunca cagou, nunca cagou, nunca gostou de mim. E só me mijou, me mijou, me mijou, me mijou, me mijou, me mijou, me mijou fora. Ora, então estamos à escuta do Rubem Aguiar, e é a música que eu passei há um bocado, que foi pedido, que da parte de Madame Valente, de São João de Bolão. Ela não é irmã da Margarida Valente, é o seu irmão Fernando Valente. Vocês desculpem, porque eu escrevi aqui irmã, mas não, é irmão, e ela é cunhada, Madame Valente, de São João de Bolão, para Margarida Valente, que lhe deseja um feliz ano hoje, que ela está de parabéns. Um dia um gago me falou que a mulher que ele tanto amou foi embora. E entre frases escutadas, ele dizia assim pra sua amada, numa canção que dizia assim: você que nunca cagou, nunca cagou, nunca cagou,

Ora, então vamos continuar com a nossa música, e desta vez vai ser o Jorge Ferreira, O Pensar de um Imigrante. São 11 horas e 6 minutos e sabem que estamos a entrar na nossa última hora da emissão do fim de semana à porta. Carinho barquinho minha herança, só tu me fazes lembrar. Barquinho, minha herança, só tu me fazes lembrar. O meu berço de criança, a embalar a minha esperança. Meu barquinho feiticeiro, coração a navegar. Meu eterno companheiro, minha cruz e meu altar. Tu vieste de um cruzeiro, sonhei voltar, mas trouxeste o mundo inteiro e ainda sobrou lugar. Meu barquinho, que andaste no mar risonho, sobre vacas de carinho, aquele de sonho, volta mansinho. Meu barquinho, minha herança, só tu me fazes lembrar. O meu berço de criança, a embalar a minha esperança. Ai, bonito! Bota a rata na área. Ô, Daniel, força! Meu barquinho, minha herança, só tu me fazes lembrar. O meu berço de criança, a embalar a minha esperança. Meu barquinho, minha herança, só tu me fazes lembrar. O meu berço de criança, a embalar a minha esperança. Meu barquinho, minha herança, só tu me sabes lembrar. O meu berço de criança, a embalar a minha esperança. Ora, então vimos de ouvir o conjunto típico de portugueses, conjunto típico Irmãos Leais. E tem aqui mais uma dedicatória que é da parte de Artur Teixeira, de Chatanoff Soloal, para todos os seus colegas de trabalho, para toda a sua família, para todos os colegas que o conhecem. E então ele disse para eu passarem uma canção, como estamos em abril, o Grande La Vila Morena, o 25 de abril. Então, para ele, desejo um ótimo dia, tudo bom e um ótimo fim de semana. Então, vamos escutar esta bela canção. Grande La Vila Morena, terra da fraternidade, o povo é quem mais ordena, dentro de ti a cidade, dentro de ti a cidade, o povo é quem mais ordena. La Vila Morena, em cada esquina um amigo, em cada rosto igualdade. Grândola Vila Morena, terra da fraternidade, terra da fraternidade. Grândola Vila Morena, em cada rosto igualdade, o povo é quem mais ordena. À sombra do Mazinheira, que já não sabia a idade, jurei ter por companheira, Grândola, a tua vontade, Grândola, a tua vontade, jurei ter por companheira. Umas daquelas quadras que eu fazia quando tinha 10 anos, e diziam lá na minha terra que era um grande malandré. Ai, minha prima convidou-me, minha prima convidou-me para a colheita dos limões, para a colheita dos limões. Mas olhem o que ela queria, era brincar com os meus cabelos. Toda mulher preguiçosa, toda mulher preguiçosa, vai fugindo ao trabalho, vai fugindo ao trabalho. O homem que é preguiçoso só faz cócegas no que é dele. Certinha, ai tão linda Maria Alice. Você vai morrer de rir, você vai morrer de rir com a minha prima Madonna, com a minha prima Madonna, porque ela é toda a noite mete o dedo. Certo? Toda mulher quer um homem, toda mulher quer um homem que trabalha, que a governa, que trabalha, que a governa. Mas todo homem só quer o que ela tem. Ai meu Deus! Bom, e agora vai uma para rapazinhos solteiros. Siga! Tiro! Em casa de carpinteiro, em casa de carpinteiro, tem serrote e tem marreta. As meninas. Hey! Toda moça que namora, toda moça que namora, anseia a primeira vez, anseia a primeira vez. Depois fica reclamando porque já perdeu os quatro. É que o namorado não se vai embora. Cigarro! Pá, tira lá de a mãozinha. pessoa que nasce, toda pessoa que nasce tem direito de viver. Aquilo é passear todos os dias com raio. Aí eu também gosto tanto. Em casa de carpinteiro, em casa de carpinteiro, tem serrote e tem marreta. Tem serrote e tem marreta. Os meninos de 15 anos já vão batendo com ela. É bater. Viu? Ai, tão linda agora aquela bagoa. Ora, então, são 11 horas e 23 minutos e continuamos com a nossa emissão. E então temos aqui mais uma música pedida da parte da Ser Esperança para o Ser Armando e o Agostinho Monteiro, e também para todos os doentinhos do mundo, e para todas as pessoas que a conhecem, e para todos os animadores e todo o auditório da rádio. Então vamos ouvir o Graciano Sagra, Amor Sagrado. Lindo era o teu amor, tanto carinho me davas, sem eu saber tu choravas, sofrendo só tua dor. Os anos por ti passaram, teus cabelos branquearam, o teu rosto envelheceu. Santa Mãe, rezo por ti, que Deus te guarde no céu. O amor sagrado é o da nossa mãe, divino adorado, que só nos quer bem. Às vezes tenho a impressão que por mim estás a chorar. Comigo preocupada, minha mãezinha adorada, sei que me estás a ajudar. És a minha companhia, choro da noite e de dia para dizer que te agradeço. Estás ausente, para mim estás sempre presente, querida mãe, eu não te esqueço. O amor sagrado é o da nossa mãe. Ora, então vimos de ouvir o Garciano Sagro, o amor sagrado é da nossa mãe que foi pedido de ser a esperança. Ora, e vamos continuar então com as nossas dedicatórias, e são 11 horas e 27 minutos, eu vou passar aqui uma música que tem por título Um Velhinho Caminhava, de Jorge Ferreira, e isto é para uma pessoa que está sempre à escuta da nossa música e adora de ouvir esta linda canção, e que essa pessoa está sempre à escuta, e para todas as pessoas que estão também à escuta da nossa emissão do fim de semana à porta, e com muito prazer que eu estou aqui, e é para vocês que eu meto estas belas músicas, e vamos ouvir então Jorge Ferreira com um Beninho Caminhava. Tratando como um cão. Mal pra bonita canção que a gente vem de ouvir, isso é verdade, de hoje para amanhã seremos velhinhos também, e isso ninguém pode escapar, não é? Ora, então, vamos continuar com a nossa dedicatórias, e desta vez é da parte de C. Monteiro, para toda a sua família, para todos os doentinhos do mundo, e não esquecendo a Ser Esperança e toda a família, e também o animador, de minha parte, muito obrigado, e que tenham um dia feliz, de sexta-feira, 14 de abril de 2023. Então, eu vou passar aqui uma cançãozinha que tem por título Mãezinha do Meu Coração, com o nosso Sagriano Sagra. Mãezinha do meu coração, hoje é só mais uma canção que por ti escrevo a chorar. Quando canto ou falo de ti, eu sinto tua força em mim. E é o que me faz acreditar, acreditar que a vida não para por aqui. Acreditar que um dia vou estar junto a ti. Mais nada que um adeus e até sempre. Eu estou aqui, tu estás no céu, mas estás presente em mim. Não foi mais nada que um adeus, até mais tarde. E até lá eu peço a Deus que Ele te guarde. Mãezinha do meu coração, hoje é só mais uma oração que por ti rezo a chorar. Mesmo sem tu estares mais aqui, eu sinto a tua alma em mim. E é o que me faz continuar, continuar a vida que começou por ti, até chegar o dia em que estarei aí. Até sempre. Eu estou aqui, tu estás no céu, mas estás presente em mim. Não foi mais nada que um adeus, até mais tarde. E até lá eu peço a Deus que Ele te guarde. La FM en couleur. 11:38 e continuamos então com as nossas músicas e mais dedicatórias, e desta vez é da parte de Maria do Céu para todos os doentinhos do mundo e para todas as pessoas que a conhecem, e não esquecendo o auditório da Rádio Arcanciel e todos os animadores, e de minha parte o meu muito obrigado e desejo um ótimo dia. Então vamos ouvir o nosso Saúl, o Bacalhau Quer Alho. Então, boa escuta. Ótima manhã para todos, é o que eu desejo. Ai, que cheirinho gostoso, quando entrei na cozinha, comê-lo até dá gozo, e arrepios na espinha, depois com uma pinguinha. A ver novamente com saúde a tua gente.

Vimos então de escutar Leonardo, Uma Lágrima. E são 11 horas e 50 minutos, estamos a 10 minutos do final da nossa emissão com o fim da semana à porta. Ora, então eu vou passar aqui uma cançãozinha, como estamos a 10 minutos do meio-dia, está na hora do aperitivo, então vamos, eu vou passar aqui uma canção que tem pelo título O Verde Vinho, mas atenção, beber, mas com moderação. Então a todos um bom apetite e vamos à escuta da música. Ninguém na rua na noite fria, só eu e o luar. Voltava a casa quando vi que havia luz no velho bar. Fazia frio e nele entrei. Estando tão longe da minha terra, tive a sensação de ter entrado numa taverna de brava emoção. E um homem velho se acercou e assim falou: deixar tudo quanto existe para o fazer feliz. A noiva, a mãe, a casa, o pai e o cão também. Pensando agora naquela cena que na estranja vi, recordo a mágoa, recordo a pena que com ele vivi. Bom português, regressa breve e vem de ver. Horas 54 minutos e continuamos então com o nosso Tony Carreiro, mesmo de sempre. Ser poeta e cantor. mesmo de sempre, no mesmo caminho, de olhar inocente, como era em mim, o mesmo de sempre, pela mesma estrada. Ora, pois é, meus amigos, 11 horas e 58 minutos e assim cheguei ao fim de mais uma emissão com o fim da semana à porta. E então marcaremos encontro aqui para terça-feira, se Deus quiser, com mais uma emissão, As Manhãs Românticas. Espero que tivessem passado uma ótima manhã na nossa companhia, quanto a mim foi um imenso prazer estar cá com vocês. E então desejo-vos um ótimo dia, um ótimo fim de dia, não é? Que já é meio-dia, temos a tarde. E bom apetite a todos, muita saúde, muita coragem, é o que eu desejo. Então vou ficar com duas páginas do pub e depois despedirei-me de vocês. Arc-en-ciel 96.2 La FM en couleur. La société Aldora, spécialisée dans la rénovation, recherche pour ses chantiers basés sur l'agglomération orléanaise. Un ouvrier polyvalent pour les travaux de finition, carrelage, faïence, placo et un aide maçon pour les travaux de maçonnerie générale et rénovation. Si vous êtes intéressé, contactez le 06 11 88 36 70. Aldora, uma empresa especializada em obra de renovação, procura para a zona de Orleans. Um trabalhador polivalente para trabalhos de acabamento, azulejo, tijoleira, gesso e um ajudante de pedreiro para obras de alvenaria geral e renovação. Se você está interessado, contactem o 06 11 88 36 70. Ora, bom apetite a todos e fiquem com a RDP Internacional e até terça-feira, se Deus quiserem. Ora, meio-dia em França e 11 em Portugal. Na Universidade de Coimbra, o Ministério de Elvira Fortunato diz também que a